49, todos os áudios decolar, 120 graus, 079, iniciando o 4954. Decolou os 41, chama o controle Salvador 120, decimal 8. 120, azul 2774. cuidado, suba a via para decorar o meu bravo para o nível 200. Sobe via para o meu bravo para o 200, azul 274. Gol 1-3-4, encolhendo a sombra da equipe de solo, autorizado, chamo pronto o táxi. Sala, pronto o táxi, 1-3-4. Para Recife. Agora em Copa, 3305. É isso.

Salvador, boa noite, boa no 098. Celeste, boa no 098. É, ligue posicional no zero, vento 120 graus, 059. Pista está molhada devido à chuva recente. Valeu. Luna 34 a Lima, entendo agora. Mantendo 1-0, bom nome, 34. Negativo, deixa via para 2007, 9119, autorizado final IRS X-Ray, fonte estabilizada. Ok, segue via para 2010, autorizado X-Ray, o azul 0019, para reportar estabilizado. Negativo. Autorizado a decolar da 0, retorno 30 graus, meia dúzia de nós. Está autorizado o nível final 310. 310 final, obrigado. Decolado 5-4, chame o controle, 1-2-0, 2-5-8. 1-2-0-8, obrigado, boa noite, vou no 1-3-4. Via Fuca para nível 350. Via Fuca 350, vamos lá no 354. Azul 2774, enquanto o centro anteriormente mencionado já está superado, a distância de 0,26 milhas mantendo o nível 140. Chame agora o centro Recife, frequência 1-2-2-35, ao termo 1-2-3-8. 1-2-3-4, 1-2-3-2, pode 2-2-4, 7, autorizado Aracaju. O nível é o 1-9-0, via Whisky 3-3, decola da 1-0, saída Conde, o controle 1-2-0-8. Responde 0221. Dado para Aracaju, nível 190, decola 1-0, ponte, Whisky 33, 20-8, controle. 0221, transponder, canal 224. Então pode confirmar a condição atual da pista, por favor? Está parcialmente molhada aqui devido à chuva recente, mas é o último reporte. E temos uma olhada. Tá bom, obrigado pela informação. Azul 4959, serviço Roberto Cerrado, 58 milhas, sudoeste do Golfo de Salvador. Chama agora a Ilânia, frequência 120.1. Roma 354, controle de ciência, chame turno na frequência 1-1-2-9-5. Perfeito, 3600, desce para 2000 pés, autorizado final ILS, quando estabilizar. 2000, chame estabilizar, 3600. O 934, chame Recife em 1-2-5, alterna 1-2-5-5. Agora com Recife, 1-2-5, alterna 1-2-5-45, ou 1-9-4, uma boa noite, peraí. Sim, mas bom dia. Obrigado. No solo aos 01, livre taxa de alfa, chame antes da Juliette. Livre taxa de alfa antes da Juliette, deixa eu chamar 354. Poderia informar se é apresentado alguma DLA? Está dentro do velocidade de decolagem aos 45, 3305. Você poderia confirmar o LBT? 0145. É que estamos aqui 0N09. Eu vou checar com o centro Recife para questionar se o mesmo possui LBT. Enquanto seu plano, o vencimento seria para os 5-3, ok? Já são 02. Então, 0202, o plano estaria válido até o 0153. Eu vou questionar o centro agora, só um momento. Então, ok, então, o nosso horário aqui do repetitivo é os 45, a nossa documentação. Ok, tudo bem, iremos informar o centro. Aguarde só um momento na escuta. Ok, obrigado. Identificação, pista para nível 050, entregando para o GTAP. Seguimos aqui contato com o centro mesmo, informa que o seu plano está válido para 0145, conforme a sua documentação. Aguarde autorização para iniciar o pushback de acionamento. Ok, aguardando, 3600. Boa, tá, 3600, final no 0. Boa noite, tá, 3600. Liga o pouso na 1-0. O vento é 1-5-0 graus, meia dúzia nós, pista molhada. Gente, 3600. Autorizado pouso 1-0. Senhor, o senhor poderia confirmar a temperatura na pista? É 24 graus, temperatura da pista. Ah, ok, obrigado. Olha. Tá, 4732.202 a bordo, 3 horas, 3 na faculdade. Testa 4728, táxi via Pátio, Índia, e no ponto de espera, reposto para a colégio. Você passará a ponto de espera de onde está o trem? Está 4732. 354, aqui está Juliette. Posição, no 354. Gente, como é a sua posição? Linha 258, acima da identificação, desce para o nível 060 e trazendo para o GTAP. Aeronave da TAM, está em táxi, pelo pátio. Prossiga o táxi para o Gate 11, via Juliette. Juliette para o 11, 1354. Lima, tráfego da Gol, um Boeing à sua esquerda em táxi. Pode o mesmo. Euro pushback acionamento, no gate 5, chan táxi. Autorizado, chamar táxi 3305. 4738, tá, tampa, espera o grau. 4738, decolagem da 1-0 autorizada, vento é 1, 40 graus, 0629. 1952, autorizado pesquisa para 2000 pés, sem restrições, para a mão 09, final de ouro, autorizado e fonte estabilizada. 2000 pés, sem restrições, 2019, para a violência, uma estabilização, 3.52. Pela 224, aguarde, autorização da região puxa e acelerando. Aguarda, pela 224. Lutã 3600, posições de táxi avião Juliette, que é o gate 5, mantendo separação com o relógio da companhia. Afirmativo, Lutã 3600, prosseguindo o viagem para o 05. Viagem está 3600. Prato 738, decolado ao 10, controle agora 1208. Obrigado, boa noite, 4738. Boa. Channel 6224, previsão para iniciar o pushback, mais 2 minutos. 2 minutos para iniciar o pushback do Channel 6224. Olha, boa noite, está 4738. Contato 738, com a palavra de colagem, se fazia móvel, esperando a entrevista de usar. Via Momo 4738. Precisa voar Momo da presente 4738. Então, 4738, autorizado para o Edmundo. Bom, obrigado. Estão 3305, táxi em frente, via 4, Índia, posto de decolagem, ponto de espera. Terminal 258, você é até o 3000, tem suas instruções, carregar 909. Aeronave em aproximação para o São Rodrigo, a torre informa chuva forte sobre o campo. Ciente da presença de coberto. A 3152 tem condições de encher a espera em cimbra? Afirmativo, espera em cimbra, 3152. Sentiu, a espera em cimbra ascendendo para 4000 pés, o T3152. Cimbra ascendendo para 4000, 3152. Afirmativo. O chamado 9258 desce para 2000 pés, que é legal na 09, que a gente vai aproximar. Gente, desça para 2000 pés, autorizado final em linhas, como que em cima, alto tráfego do ar 2200, mantendo 4000 pés, realizando a espera sem terceiro na sua aproximação. Mantenha o ponto de espera. Depois do chamamento 258, será utilizado o seu voo. Gente, mantenha a experiência na 4.300.

Aguarde a autorização de pouso, chama minha 258. Vamos pista molhada e vira a chuva, reset. Aguarde a autorização de pouso, chama minha 258. Curva direita pro 125, chama estabilidade. Direita pro 125, chama estabilidade. Autorizado decolar, 9-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nave. Decolagem 1-0, tira 6-2-4. Chama 074, acione identificação, autorizando disso para o 050 para o editado. Repórter 10, chama 10.8. 2, complete direita para o 140 e desça para 2003 para o 009. Direita para o 140, desce para o 009, dá 3.1. Chamativo, informa como estabilizar. Chama 6224, prossiga com a companhia autorizada, via Seira Conde. Seira Conde para nível 190, chama 6224. Chama ativo. 074, eu informa condição visual sem chuva, pista molhada. Salvador, chamei 624, solicita pro de conde, está presente? Chamei 624, já pro de conde. Pro de conde, 624. Canalha 258, solo aos 23, táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Via Alfa, Juliette, portão 07, permanece na força hoje, canalha 62. Acima. Pode voar, chama. 13305, autorizado, João. Perdão, pode voar, até junto. Aguarde coordenação com a ICIS, 43305. Cliente, contra 0152, completa a aproximação, chama a torre na frequência 168, por sinal 95. 1895-3052, boa noite. Boa noite. Autorizada no zero, o vento 1.50 graus, 1.09 e pista molhada. Chuva leve somente nas vizinhas. Autorizado, pista no zero, da 3.052. Boa noite, Salvador. Boa noite. Bom, 1.170, informação alfa, está na posição 1.0. Autorização para Campina Grande. Gol no 1.70, está autorizado, Campina Grande, o nível 370, via Delta Zulu 1.0, até Nilma, após direto, Campina, decolagem da 1.0, saída, Tuca, transição de par, controle 1.20, decimal 8, e o transponder 5.0, 5.4. Gol 1170, autorizado 370 para Campina Grande, Alfa Zulu 10 Neuma, direto Campina Grande, decola da 10, Conca, transição de par, 1208, controle 5054, transponder. Correto, resposta para o push e acionamento, 1170. Pakistan 3305, chama Recife, frequência 12.85, alterna 12.5.45. 12.85, alterna 12.5.45, isso é 3305, boa. O Chalé 6074, autorizado de descida para 2010, sem restrições, que é legal na 019, autorizado final procedimento e o ESA que foi em forma estabilizada. 0724, 22.000, sem restrições e tomará estabilizado. Alfa Juliette para o 23152. Aí 5127, a sua identificação, desça pela linha de voo 050, 36 de parque. Chamando 1224, seu recordar encerrado, 606, Nordeste do Rio, Salvador, chamando Aracaju, a frequência 1.0.3. 1.0.3.2.3.2.3.4, obrigado. Vai chamar para o táxi, 170. 334, acione a identificação, desce para nível 050 para o JTAP. Ciente, acione a 070 para o desvio para o JTAP. 1334.